compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! Começar mais um Parolando, desta vez a respeito do polêmico Mamilos para Nerdia 69 de fetiches, e para tornar este Parolando ainda mais mamilos do que o próprio cast, eu resolvi trazer meu querido Paquiderme e o host daquela conversa, Gabriel Webler. E aí, Gabi? Gabi, Bozinho, abraço, Nelson. Outra coisa, só foi mamilo mesmo porque a Ampla te sacaneou, né? É, né? A gente conversa isso daqui a pouco. E aí também da equipe do Paranerd, estamos aqui com um membro do Cuidado com a Grama Alta, o senhor Welton. E aí, Welton? Cuidado com a Grama Alta? É, né? Eu nunca ouvi falar, não sei o que você tá falando. Ah, tá. Não, não, é que deu uma... Não sei, pergunta pro Gabriel como tá o Cuidado com a Grama Alta, eu acho que sabe. Tá bom, e tu nunca participou também, né? É a primeira vez aqui, então... Alô, mamãe, já diria Bugu. Aham, tá. Mas... para eu não ficar só com essas duas criaturas do mal, eu trouxe também alguns convidados, um inclusive que me mimizou muito no Twitter para eu poder participar do 69, só que ele não pôde, que são do Jurassic Cast, meu querido irmãozinho Miote. E aí, Miote? E aí, Nerdmar, beleza? E o mimizento do Rodrigo Calaveira. Fala, filho. Mimizento, velho? Eu mandei uma mensagem no Twitter, já é ser mimizento? Mas bastou aquela mensagem, né? Ah, o cara faz um podcast de fetiche e não me chama. Ele mandou uma mensagem só e ficou retweetando. É? Eu fiz o TCC e eu sou especialista e blababi, bababó e piribi, parará pão duro, né? Você quer ver o que eu realmente falei? Miote, o que, que eu falei pra você quando eu escutei o programa do Nerdmaster? Por você é especialista nisso, você tem muitos fetiches e queria estar participando. Nada, vi. Você que eu lembro que você falou, porra? Ah, Miote, você é velho, velho tem memória boa. Tem. Cara, eu garanto que se o Rodrigo tivesse participado do programa, ele tinha virado proibidão, cara. Não, não tinha, cara, porque eu levo esse assunto a sério, porque realmente eu fiz essas especializações. O que eu falei pra. Só pra encerrar, o que eu falei pro Miote foi assim: ih, Miote, olha lá, o Nerdmaster se fudeu. Literalmente, né? E para quem por acaso não conhece, o que seria uma vergonha, mas o que é o Jurassic Cast, Miote? Jurassic Cast é um podcast que a gente fala sobre filmes, quadrinhos, animação, o que for. Mas o principal seria o filmes, né? O que mais? Fala aí, Calaveira. Nossa. Não, vende o site como ninguém, né, velho? A gente se mata de trabalhar nesta merda e vê o Miote. É um site lá. Muito tempo. Cara, o Jurassic Cast é um site de entretenimento e humor barato, com muita escatologia, palavrão e sacanagem, onde a gente fala sobre qualquer coisa: cinema, séries, quadrinhos, animes, desenhos e notícias bizarras do mundo afora, ou seja, qualquer coisa que dá na nossa cabeça. Então acessem lá www.jurassicast.com.br. E vocês já sabem quem é o rosto do Jurassic Cast agora. É, né? Agora me diga lá, seu especialista. Sim. Qual é a sua opinião a respeito de fetiches? Na verdade, eles têm o fetiche humano, na sexualidade humana, ele tem o lado positivo como o lado negativo, Alexandre. A questão é a seguinte, os fetiches, eles são uma forma de aliviar uma tensão sexual, né? Então você tem um ser humano, você tem um casal, enfim... né, independente do gênero, que vai buscar a satisfação sexual através daqueles fetiches. Eu, no programa de vocês, eu escutei alguns convidados falando que era uma forma de quebrar a rotina, porque quem fica só no papai e mamãe é maluco. Na verdade, a coisa não é bem assim. Qual o lado negativo? Vamos primeiro falar do lado positivo dos fetiches. Os fetiches, eles têm como regulamentador, não, né, mas seria um regulador. Regulamentador. Sim. É lei. Eles podem funcionar como uma espécie de regulador do convívio do casal, por exemplo. Então o casal se encontra um pouco entediado, um pouco chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, alguma coisa nesse sentido. Então ele pode fazer uso fruto dos fetiches, seja ele qual for. De repente, dos mais bizarros até aos mais simples, como mudar uma posição sexual ou fazer, por exemplo, de repente um sexo anal, alguma coisa nesse sentido. Tudo tá na casa ali dos fetiches para ajudar na questão do relacionamento. O lado negativo é que, como tudo na vida, como tudo do corpo humano, a gente tende a exagerar quando se trata de prazer. E o que que acontece? O casal, né? Ele começa com... Vou dar um exemplo prático. O casal faz papai e mamãe há 20 anos, tá meio cansado, aí vai e resolve fazer sexo anal. Os dois adoram. Vai fazendo sexo anal, chega uma hora que o sexo anal cansa. Aí parte pra questão do sadomasoquismo. Vai pro sadomasoquismo, curte, chega uma hora que cansa. Aí vai pro swing, aí faz troca de casais. Aí chega uma hora que cansa, aí começa a mutilação, e vocês entenderam? A coisa sempre tende a ir a proporções maiores. Aí você tem sujeito na internet pegando uma chave de fenda e enfiando no próprio pênis. Aquilo ali já é, pode ser até um distúrbio neurológico, né? Não neurológico, mas um distúrbio psicopatológico, porque realmente é muito incomum você ver um sujeito enfiando uma chave de fenda no próprio pênis. Ou pode ser, inclusive, uma fuga da rotina. Pra ele, qualquer coisa já é rotina. Então, existe um certo lado negativo no fetiche, na minha opinião, porque chega uma hora que você não tem mais o que inventar. Muito bem, muito bem. Cara, eu não consigo conceber como é que é anatomicamente possível o cara botar uma chave de fenda no Bilal, né? Mas tá bom. E fetiche do cara ser chutado nas bolas? Ah, isso é masoquismo, né? Fazer o quê? Masoquismo extremo, inclusive, né? Justamente. Aquele estilo dominatrix, né? Um e-mail que eu recebi uma vez, o cara botou assim: assista com calma. A mulher bateu o tiro de meta, sabe qual é? Puta que pariu. Ela tava na parede? Ele tava no chão, a mulher bateu o tiro de meta. Nossa. Ai, pra ver essa merda. Cara, isso, maluco. Isso dói só de ouvir. Cara, foi tiro de meta com gosto, sabe qual é? Tá bom. Vamos lá, vamos seguir viagem. Vamos parar com esse papo de bala. Não vamos parar nada, daqui a pouco a gente vai falar os comentários e meia, pior ainda. Mas tá, vamos continuar essa bagunça aqui. Vamos pros recadinhos. Antes de mais nada, eu queria aproveitar a presença daqui dos meus queridos Calaveira e Miotti para agradecer a eles por eles terem me apresentado o Sr. Fiction. Olha aí. Porque se o Paranerdia está com tudo e não está prosa, conseguiu fazer inclusive seu primeiro podcast patrocinado e tal e coisa, foi por causa da Fiction Corporation, meus amigos. Então, eu queria agradecer primeiramente ao Alexandre lá da Fiction, né, o Dr. Fiction, que ele acreditou aqui no Paranerdia, e a gente ainda vai ter muitas coisas boas para falar a respeito disso no ano que vem, porque não acabou o mundo, vocês estão sabendo disso já, né? Infelizmente. E eu quero aqui deixar o agradecimento a vocês dois, meus dois lindos, e ao Brunão também, lá do JurassicCast, porque sem vocês eu não teria tido contato com o Alexandre. Muito obrigado mesmo. Ah, de nada. Tamo aí. Gabriel, vai trabalhar, vagabundo. Se o cidadão for ouvinte do Paranerdia via feed, qual é o endereço do site? paranerdia.com.br. E o e-mail qual é, Welton? E-mail, vamos lá. Ai, deixa eu ter. Pera, puta. Mal aí. Até eu sei que não sou do site, pô. Não, pior que eu fui o único a ler a porcaria da pauta aqui, e da hora que foi abrir. Dá uma dica pra ele, Gabriel. Pera aí que deu cãibra. Cara, ó, já que eu não tô com o bagulho aberto, eu vou chutar, hein? contato@paranerdia.com.br? Não. Chutei errado. Que tal o nome do site, arroba nome do site? Vou tentar, pera, vamos lá. paranerdia@paranerdia.com.br. Uma salva de palmas pra ele, que merece! Gênio. Agora vamos aos convidados com uma coisa mais fácil. Twitter, Miotti. @paranerd ou twitter.com/paranerd. Exato. Facebook, Calaveira. Sei lá. Porra. Só não faço parte dessa porra não, bicho. Isso vai comer. Facebook, sei lá, porra, não sei nem o do Jurassic Cast. Sei lá, é facebook.com/paranerd, é isso? Agora não pede falar do G+, não, porque aí não sei, não. O link da comunidade do Google Plus e o DeviantArt do Paranerd não dá pra ser falado, é só por link mesmo, e óbvio que estarão aqui embaixo nos links relacionados. Isso tudo também, essa bagunça toda que a gente falou aqui vai estar tudo nos links relacionados do Paranerd. Você que usa o Google Plus, parabéns! Você é um loser do caralho, ninguém usa essa merda. Rapaz, eu acabei de fazer a comunidade do Ascast lá. O que que eu acabei de falar? Acabei de fazer. O que que eu acabei de falar? Você é o rapaz, quê? Rapaz, eu só tava esperando o Google Mais ter a comunidade pra livrar desse Facebook. É, Facebook. Porque é um o Orkut saco. Era muito melhor do que esse Facebook aí. Olha aí. Se for o mesmo esquema do se o Google Mais for o maior esquema do Orkut, aí eu tô feito. Concordo, é? Melhor. Concordo. Mas o caso não é isso agora. Estamos interrompendo o Alexandre. Vamos seguir viagem. Gabriel! Eu. Andaste por algum lugar na podosfera, filho? Ah, prossiga. Porque eu andei. Não. Com essa deixa, não. Eu tenho que fazer. Não. Ô, Oscar, ó. É mesmo, Alexandre? Por onde você andou, meu caro amigo? Depois ele reclama quando eu brigo com ele. Ah, esse na quinzena a gente teve... A gente porra nenhuma. Eu tive andando em uma porrada de lugares, né? Principalmente por causa da maravilhosa iniciativa Excelsior lá dos 90 anos do Stan Lee. Foi muito legal. É, finalmente saiu o bendito do Omega Meio 42 e 43. O Dragão Dourado lançou só com 2 semanas de atraso. Mas lançou, agora já está disponível para poder... Ele faz os programas no mesmo jeito que o Cuidado com a Gama Alta faz. É, bem por aí, tá bem no estilo do Cuidado com a Gama Alta, tá bem por aí mesmo. Mas eu também estive no Mutação em Debate número 4, falando sobre os X-Men de Stan Lee. E também estive no EnxutoCast do Baile dos Enxutos, número 54, falando de Thor. Esses dois, obviamente, por conta da iniciativa Excelsior. E, para terminar, estive eu e meu querido amigo JC, do blog do JC, no Pauta Livre News 77, falando sobre franquias do cinema. Muito bom o programa, inclusive. Ficou muito legal mesmo. Mas vamos parar com essa palhaçada de falar de andança e vamos pros e-mails, porque sim, tivemos e-mails! Olha, morra de inveja! Fala de sexo, rapaz, pode ver. Morda-se de inveja, LX, a gente teve e-mail nesse programa. Quem mandou e-mail, Gabriel? Foi o Thiago Danzatiga. Como assim? Thiago, animal? Onde é que você tá vendo o Thiago ali? Onde é o Thiago? Da onde eu tirei Thiago? Caralho, cara! DDA ativada, né? Da onde que eu li Thiago, cara? Você viu o Tiga, achou que era Thiago. Provavelmente foi isso, então. Foi o Luciano das Antigas. Tudunt. É, Tudunt, porque tem uma parte ali que é escrita pra você, tá? Por isso que eu mandei você ler. Querido Alexandre Nerdmaster, acabei de ouvir o programa 69. Ficou realmente um puta episódio e seria uma sacanagem eu não ouvir. A participação do Tato e professor Mauri, do sacana Gabriel, olha, muito bom, obrigado. É, que disse que meu nick doeu o fígado dele no podcast dos filmes natalinos, por quê? Mano, sério. Do Guizão e principalmente da Ira Croft. Aí ele botou um monte de sinal de menor e número 3. Eu não entendi o porquê. Corações, vira a cabeça que tu vê um monte de tá, corações. Tá licença? Ah, eu posso usar o ouvinte? Ah, tua desculpa. Obrigado. É, foram muito boas. Sentimos falta, mas o Gabriel até que deu pro gastar. E obrigado, são seus olhos. É, e soube conduzir muito bem o cast. Mano, não soube não. Cara. Não soube não. Não soube. Ele soube pagar muito, babar muito ovo do Maurinho e do Tato. Isso assim. Cara, quando o Alexandre falou, não vou gravar, a minha mão automaticamente começou a suar. Não, é sério, eu fiquei nervoso. Não, você não tem noção, cara. Você não tem ideia, eu tava suando com o ventilador na minha cara. Tá uma bicha, meu. É, mais uma vez, parabéns a todos do amigo Luciano das Antigas. Tudunte, é. O Luciano, fica chateado com ele, não. Quando o Gabriel fala que doeu o fígado, é o jeito carinhoso dele dizer que gostou do teu nick, tá? Isso. Tá bom. Mas tivemos também bastante comentários nesse episódio. O Elton, meu querido subalterno, quem fez o primeiro comentário? primeiro comentário foi do Seu Madruga Vida Louca. Olha, viu? Estamos famosos, já estamos com a celebridade Seu Madruga Vida Louca aqui. Eu não escolhi o Elton à toa pra ler esse, né? Quem não peraí, sabe, peraí, o nome da pessoa que mandou um e-mail é Seu Madruga Vida Louca. Não, não parece aquelas páginas de Facebook de humor genérica, assim? É, parece. Puta merda, tipo, velho. Aparece lá na sua timeline, Chayane dos Santos compartilhou o status de Seu Madruga Vida Louca. E o que que o Seu Madruga falou, Elton? Ele falou em caps, então eu vou falar em caps, tá? Ai, caralho. Esse vai estar épico! Primeiro, milagre! Normal, né? Tá esse tipo de escrito. Esse comentário do Seu Madruga Vida Louca abriu um precedente que eu não gostaria que acontecesse, mas aconteceu, né? Do first. Já tivemos agora o nosso primeiro first no Paranerdia, né? O Seu Madruga Vida Louca. Então, sabe o que pode fazer, Alexandre? Pode pegar sempre e dar uma zoada no nome do primeiro comentário, assim, pra dar uma... É uma ideia a gente pra fazer. Estimular e não, entendeu? É não, né? Tá bom, talvez, quem sabe, né? Mas tivemos outros. Calaveira, meu filhote, quem mandou outro comentário pra gente? Quem mandou o comentário foi o Diego Miabi. Opa, para a Nerd é fresquinho, só avisando que MSN não tendo comentado... Ah, tá, peraí, não. Desculpa, é porque a galera aqui, né? Peraí. MSN. Caralho. É mesmo, mesmo. É, nego tá abreviando. Putz. Ele ia mandar um abraço. É. Opa, para Nerd é fresquinho, só avisando que mesmo não tendo comentado muito, estou sempre acompanhando para a Nerdia certinho. É, muito bem. O Calaveira gosta de você, Diego. Mesmo você fazendo essa començão de letras todas que assim, ninguém entende, mas tudo bem. É, sim. Nota mental, o próximo e-mail que eu mandar pro Jurassic Cast é abreviar ao máximo e pedir pro Calaveira ler. E depois que eu te zoar, você fica chorando. É, que a gente se chorando, fica cagando regra. Próximo comentarista é o meu querido amigo Bruno Gunter, do Pod Trash. E ele diz o seguinte: horror, meu amigo Nerdmaster, horror, Bruno, pra você. Assuma, o senhor teve medo de se queimar e largou o episódio e mandou esse caô de que faltou a luz, né? É. Aham. Uhum. É. Eu não falo mais nada. Bom, e Gabriel, tu mandou bem, mandou, Gabriel? Não, mandei não, cara. Pô, sabia que eu achei que o Gabriel mandou bem? Eu também achei, mas achei. O Gabriel não achou fazer o quê? Mandou, cara, mandou. Ele só não comandou o cast, porque também, porra, eram quatro hosts de podcast contra o Gabriel, aí é sacanagem, né, mano? Não, mas cara, você saiu bem, pra quem nunca fez o ofício, você saiu bem. Saiu, só sim. Pô, peraí, interjeição, hein, mano? Hein? O Gabriel é host, mano. Tá vendo? Poxa, não, cuidado não, com a grama alta. Baixa tanto o cuidado com a grama alta que não, nem lembra que o Gabriel é host. É host no cuidado com a grama alta, mas o cuidado com a grama alta não tem tantos episódios quanto os outros que estavam no convidado, né, querido? E lá ele se perde também. É, tipo, então... Lá ele também entrega direto o rosto pro Chico, pra Clarice. Não, pra pronto. Mim. Então tá reclamando. O cara, ele primeiro defende e depois ataca. É um filho da mãe, né? É difícil defender o Gabriel, você tenta e no meio do caminho você desvia. Muda de ideia. Gabriel, vira logo o vice-lorde senhor desse Paranerdia, caríssimo. Ele já é, quem disse que ele não é? A diferença é que os aposentos do Alexandre no alto do castelo, e o meu é no calabouço, né? Mas tudo bem. Não, mas a gente já tem bem definido os cargos aqui. Ah, é. Eu mando, eu edito, eu publico e o Gabriel paga. É. É? Né? Alguém tem que se fuder nessa história. Né? É, né? Ira, horror. Assista o Centopeia Humana 2. Não, não assiste não. Não, não assiste não. Eu sei, é doente, mas é um ótimo snuff movie. Não, não é. O 2 é o do anão? É, o 2 é o do anão. Não, o 2 é o do anão e da mulher grávida. Cara, como assim? Anão? Anão gordo? O gordo que eu tô doido? É. Ainda não, não. É, mas é baixinho, né? É, ele é muito escroto, ele é muito gordo. Tá, né? Vamos lá. E temos agora um comentário do nosso muito amado e querido detrator, o LX. Leia pra gente o comentário do LX, por favor, Miotti. Lugar muito interessante, hein? Parabéns. Acho interessante quando falo sobre fetiches e sexo em geral. Tem um detalhe que sempre me martela a cabeça. A pensante. É, a cabeça pensante, né? Ah. Quando se fala de sexo, tem que se especificar qual é a cabeça que tá, da que você tá falando, né? Imagine o cara que sofre de pedofilia, mas poderia ser zoofilia, necrofilia, coprofilia ou qualquer outro. O que é coprofilia? Não sei comer passar. Cocô. Coprofilia é comer fezes. Na verdade é coprofagia, mas tá bom, deixa. Essas pessoas sabem que esse gosto ou preferência é mal visto pela sociedade e em alguns casos chega a ser crime. Não imagino que um pedófilo vá até uma clínica psiquiátrica e fale: doutor, tenho tesão em criança. Tem tratamento pra isso? Ah, então vamos aqui a uma, como se diz, um depoimento, né? Como é que você acha sobre isso, Leonardo? Foi difícil cuidar de seu problema psicológico? Meu, acho que ele é pedófilo. Não, eu sou podólatra, é diferente. Eu quase bati no tato, rapaz. Quase eu bati no tato. Eu falei com ele um dia desse, falei, pô, tato, mas você não gosta de pé. Você não gosta de pé. É, olha a coisa, olha como é que fetiche é uma coisa escrota, né, velho? Mulher tem seios, tem bunda, tem, rapaz, né? Meio das pernas. Aí o cara vai e se liga no pé, louca, velho. Você não sabe como ela fica louca quando toca no pé dela, você não sabe. Imagina o miote lá. Ai, aquela unha encravada. Aquele fiozinho saindo do lado. Vocês não sabem lá, sou tudo menino, não tem jeito, não. O encravado é filme snuff pra ele, né? O miote vira e fala assim: Dedão, hoje eu vou te fazer gemer sem sentir dor. Não, ele fala assim: Dedão, te prepara que eu vou lhe usar. Tá bom, tô menino aí, tem problema. Azar de vocês, só sabe que tô perdendo. Tá bom, segue lá, miote. Ou seja, esse sujeito vai ter uma vida atormentada, sentindo algo que sabe ser errado e ainda por cima sem a menor chance de satisfazer. Pelo menos sem correr em algum tipo de erro ou preconceito. Deve ser uma vida muito sofrida. E por favor, estou falando do cara que não se entrega ao desejo e sai por aí violentando criancinhas ou profanando defuntos. Cara, eu tenho que dar o braço a torcer que eu concordo com a opinião daqui do LX. O cara que, entre aspas, bota aspas nessa história, né? Sofre de um desses fetiches mais bizarros. O cara tem que ser um reprimido da porra, né, Calaveira? Porque o cara não pode deixar, vamos dizer, transparecer na sociedade hipócrita que a gente vive que o cara é pedófilo, necrófilo, dessas mais bizarras, mais extreme, né? É uma coisa até que eu queria falar, Alexandre, que eu escutei no dia do programa, cara, e eu me incomodei um pouco com essa questão que vocês falaram. Com relação à pedofilia. Pedofilia não é um fetiche, tá? Pedofilia é categorizado como uma psicopatologia. Ah, é? É. Não foi fetiche, o que eu peguei num site de psicologia, que lá tava caracterizado como fetiche extremo. É errado, mas era fetiche, errado. Né? Eu vou te falar que eu vou ter que concordar com o Rodrigo, porque assim, como no programa eu falei que eu estudei com um cara que ele conversando comigo num dia de crise foda que ele deu. Cara, ele tava comigo quase chorando, bicho. Ele fez tratamento com um calmante forte, bicho. Cara, pedofilia, ela é uma psicopatologia, entendeu? Quem é pedófilo é tratado como doente mental. Mas que absurdo! Cadê o direito de livre escolha? Não, você tá fazendo abuso de um inocente e de um incapaz. Isso não tem questão de livre escolha. Tá bom. Então vamos seguir viagem. Termina lá, miote. Olá. Enfim, excelente discussão, meus amigos. Pode dizer isso porque o descarregado Master foi desplugado da conversa. Abraço, amigos da Ampla. Ampla é a minha companhia de energia elétrica daqui de Niterói, né? Então, descarregado Master é porque a minha energia caiu. É um filho da mãe, deixa pra lá. Tá, segue. Depois envio o material conforme combinado. Acho excelente que programas como Paranerdia tenham capacidade e maturidade para promover esse tipo de conversa, sem que ela se perca em brincadeiras, pudorismo ou mesmo fique banal. Parabéns, abraços, ALX. Cara, apesar de tudo, todo mundo sabe que essas brigas do LX comigo são brincadeiras, que a gente se curte pra caramba, mas... É bom explicar isso sempre. É, porque tem gente que ainda hoje acredita que o LX me odeia e que eu odeio o LX. É ilógico que isso não acontece, né? Agora, me diga cá uma coisa, Calaveira. Você consideraria... Sim, eu estou roubando a pergunta que o Gabriel fez antes, mas ninguém precisa saber disso. Você consideraria o desejo que o LX tem de pegar a mim, Alexandre Nerdmaster? O desejo que o LX tem de pegar a mim, Alexandre Nerdmaster, pegar a mim, pegar a mim. pegar a mim, Alexandre Nerdmaster, moer no moedor de carne, fazer almôndegas e servi-las ao Gabriel, um fetiche ou uma psicopatia? Cara, isso pra mim já é uma psicopatia, né, velho? O cara querer fazer o outro de carne moída e dar pra você. Então você fazer você de carne moída e dar pro ALX. Pro Gabriel. Cara, pro Gabriel, ALX. Desculpa, pro Gabriel, velho, isso aí já é casa, isso aí já é coisa de maluco já, velho. Cuidado que o dono da IOC... Velho, eu não consegui parar de rir, velho. Eu fui comprar uma farofa pra minha mulher. Rodrigo, compra a farofa pra mim. Pra gente botar aqui. Aí tinha lá na farofa, velho. Nova farofa, ó. Aqui agora com mais pedaços de carne. Eu falei, é doido. Comprar essa merda, não. Mais pedaços de carne do dono. Agora com mais pedaços de carne. Eu falei, quero só. Não, mas velho, vamos só fazer um comentário rapidinho. Diga. Cara, aquele dono da IOC, ele pediu pra morrer, velho. Porque a mulher do cara era prostituta. Ele tava traindo a mulher com uma prostituta do mesmo puteiro que a mulher dele trabalhava. Velho, ele não. Tipo assim, ele não tava. Ele não faz assassinato, ele pediu pra morrer, né? É, foi suicídio. É, então fala assim, tipo, o seu juiz solta que foi. Solta que foi suicídio. Não foi assassinato, velho. Ah, bom. Gabriel, leia pra nós o que nos disse o Diego, o Luigi Show, que eu sei que você adorou o comentário dele. Melhor comentário feito nesse programa. Isso. Ponto. Fala pra ele, fala o comentário dele, que aí eu xingo ele e xingo você em conjunto também. Vai lá. Nerdmaster, digno da alcunha por não conseguir falar de sexo nem no podcast que ele é dono. Muito bom episódio. Aliás, o meu fetiche não foi em momento algum citado nesse episódio. E geraria muita conversa. Mano, tenho medo desse papo. É, né? O próprio LX mandou em resposta a esse comentário do Luigi, como é que seria, de repente, na ideia dele, o tal do fetiche do Luigi. Ele falou o seguinte... Ei, adivinha o Master, faz um programa do tipo cara a cara, onde os convidados tentarão adivinhar o fetiche do Luigi, hã? Imagina as perguntas. Tem mais de duas pessoas envolvidas? Sim. Todos são do mesmo sexo? Sim. Algum animal na sala? Sim. O animal pesa mais de 100 quilos? Tem mais. O animal é macho ou é fêmea? Fêmea. Você está com animal? Sim. Aham, é uma sessão de voyeurismo do Luigi pegando uma vaca e sendo observado pelos amigos. Cara, a imaginação do LX me assusta de vez em quando, sabe? Aí, mas será que tem fetiche assim do tipo a pessoa pisar em Lego? Pisar em Lego é masoquismo, né? É o speed porco. Isso é o tipo de fetiche do Luigi, velho. Apesar que eu ainda acho que o Luigi gosta de cinta caralho. Bom, mas Welton, vamos lá. Diga agora qual foi o comentário do nosso querido das antigas, cujo nick é favorito do Gabriel. Ok, vamos lá. Das Antigas mandou aqui, ó. Excelente podcast, Alexandre. Minha opinião. Excrementos, zoofilia, pedofilia, tô fora. Voyeurismo, não aguento só ver. Não basta ser zoiudo, tem que participar. É, né? Então tem que tomar cuidado com o que ele tá olhando, né? Então eu fico meio medo, assim, pensando, né? Tipo, o cara, ele viu, tem que participar. Tem, sei lá, um cara com uma abóbora no colo, assim, ele, não, eu quero participar, peraí, abre um outro buraquinho na abóbora aí, vai, dá uma faca aí, vai. Não rola, tá? Sadomasoquismo não é a minha praia, me restam as fantasias saudáveis, com vegetais e tudo mais. Abraços a vocês, os participantes. Abraço pra você também, Dona. Agora, uma pergunta que eu queria fazer pro Calaveira. Vamos fingir que é pela primeira vez que eu tô fazendo, né? Isso, não estamos isso. Regravando. Não, de jeito nenhum. Tem como uma pessoa ser sadomasoquista, ou seja, sádico e masoquista ao mesmo tempo? Muito boa essa sua pergunta original, que você não me fez antes. Mas sim, existe essa possibilidade. Realmente existem pessoas que curtem tanto gerar dor quanto receber dor também. Cara, é que, na minha opinião, e isso é sincero, eu já tinha sido sincero da primeira vez, mas tô sendo sincero de novo, eu não achava que isso era possível. Eu achava que ou o cara era sádico, ou o cara era masoquista, e sadomasoquismo era a relação desses dois. O sadomasoquismo é a nomenclatura que se dá pra prática, né? Uhum. Geralmente, assim, quase quase sempre quem participa dessas experiências bate, tanto bate quanto apanha. Às vezes, obviamente, que isso não é uma regra, né, pessoal? Assim, às vezes você tem pessoas que gostam mais de só de se manter na posição de líder ou de, né, de dominador ou dominador e tal, que não sei o quê. Mas não é incomum você ver pessoas que, ai, dá em mim, pá, pá, pá, agora vem, agora você me bate. Não, é que assim, eu lembro que eu vi um programa, acho que foi na época aquele Noite Afora com o Nick Evans. Vocês devem ter mais ou menos uma lembrança disso aí. E é, realmente... É. O repórter do programa fez uma reportagem desses, tipo, em casos de sadomasoquismo e tal. E os caras normalmente que vão, eles são os dominadores em casa, com a esposa ou alguma coisa assim. E saem de casa pra ser dominado. Assim, tipo, tinha muitos casos assim que eles falavam. Cara, não existe. Isso aí é muito. Isso vem muito da linha de pensamento americana, sacou? Eles, a linha de pensamento de psicologia americana, eles são muito pragmáticos, eles são muito maniqueístas. Ah, o sujeito é doido porque sofreu na infância. Ele é homossexual porque o pai estuprou. Ele é psicopata porque a mãe batia. Então não existe uma correlação sincera e 100% concreta para esse tipo de coisa. Entendeu? Às vezes o cara pode ser um subalterno na vida e vai para uma dominatrix para ser subalterno lá também. Sim. Não existe uma regra para. Principalmente para se tratando de sexualidade humana. Não existe regra pra porra nenhuma. Porque aquilo lá é uma regra. De repente dá na cabeça do tarado mudar aquilo, muda a constituição completamente. Ah, tá. Peraí. Então, não tem regra pra alguns casos, mas existem casos em que existe regra sim, né? É, não, mas o que eu quis dizer. Não, que a gente tá falando regra... aqui agora, a gente tá falando aqui agora de sadomasoquismo. A gente tem que entender que existe aquele, por exemplo, aquela história da palavra de. Não, sim, de claro, criança, né? Claro. Eu tô falando em regra, é, por exemplo, no tipo assim, o sadomasoquista, ele só bate ou só apanha. E ponto final. Não, cara, isso é essa imposição de regra que eu quis dizer. Isso aí que você falou, claro. As regras, elas são compostas durante o ato sexual. A palavra-chave vai ser para nerd. Quando eu gritar para nerd é porque você tá quase me matando. Entendeu? Então não faça e tal. Então assim, eu quero dizer assim, vias de regra, elas existem na hora do ato sexual. Mas não existe uma regra própria pro comportamento. O cara é psicopata, então certeza que ele... Foi abusado na infância. Hollywood faz muito isso. Quando bota um psicopata no cinema, bota que ele sofria abuso na infância e tal. Acho que um dos poucos filmes que eu vi que não tinha isso, por exemplo, é o Psicopata Americano, que o filme pelo menos não mostra. O cara era um psicopata porque ele era um psicopata. Acabou o final. O Coringa no Dark Knight também, né? A gente não sabe se ele sofreu abuso, né? O Coringa a gente já não sabe, né? Ele falava que não e que sim, né? Tinha uma história que era sim, tinha uma história que era não. Só acho que era pra zoar com a galera, né? Lógico. É, a gente não sabe a verdade. Uma coisa bacana que tem esse lance da palavra-chave, aqueles vídeos que o Alexandre coloca do Sonic for Hire, o Mega Man morre no final, que é o do Dorkly. É um vídeo que é do Castlevania zoando o personagem, o herói do jogo, chega no último chefe com o chicote na mão e o cara fica naquela de... Ai, você vai usar o chicote contra mim? Não sei o quê. Cara, a palavra-chave, eu não sei o quê. Aí ele vai virar a roupinha. E o bom que ele chicoteia o Draco do Draco. Ah, isso! Aí o Belmont... Peraí, você tá curtindo isso? Claro que não, eu tava... Totalmente te matando agora. Ai, caramba! É. Aí depois ele se transforma e fala assim: a palavra-chave vai ser Alucard. É claro que o link para esse vídeo, ou de repente eu até faço um post com esse vídeo, vai estar aqui no Paranerdia neste episódio. Mas vamos lá. Seguindo para os comentários, Calaveira, o que, que nos disse o nosso querido Radoc? O Radoc escreveu: fala galera, não sou muito fetichista, mas acerca do que foi dito no cast. Hã? Ponto. Ponto. E aí, continuação. Aí continua. Olha o nível dos caras. O limite de um fetiche está na liberdade de outra pessoa de dizer não e o próprio respeito à vida. Caralho. Respeito à vida, né? Quer dizer, não faça um fetiche e que alguém vai morrer. Pois existem fetiches que literalmente são mortais. Mortais não, né? Eles são perigosos, assim. Né? Inclusive, existem fetiches que são amplamente orientados para que você não faça eles sem uma supervisão. Por exemplo, quem morreu disso foi o David Carradine, cara. Foi aquele negócio de autoasfixia, né? Isso, ele cara, que coisa desagradável, né, velho? O cara morreu sozinho no quarto de hotel, pô, já é chato. Agora, mais chato ainda é ser pego de meia calça, com o pinto na mão, aquele né, o esperma seco, e o bicho asfixiado, velho. Essa é uma das práticas que não se deve fazer sozinho, porque corre o risco de morrer. Seguindo. Mas esse é um tema legal e bem comum. Acabou. Tá bom, muito bem. Outra comentarista que nós temos foi a Davine, né? Olha o comentário feminino no Paranerd de Fetiche, hein? Adoro que quando as mulheres começam a falar que elas têm desejo sexual. Né? É, né? E essa é aquela Davine do Recife que tu adora, né, Caveira? Né? Não fala, não usa essas expressões. Me põe numa posição difícil, entendeu? Aí depois dá merda. A Márcia escuta podcast, né? E o que a Davine nos disse, Gabriel? Dá pra caralho. Caraca. Olá, queridos. Muito bom o tema. Confesso que senti falta do Nerdmaster. Podia ter acrescentado muitas coisas bem divertidas também. Eu duvido. Não. Eu vou ter que fazer a segunda parte disso, porque, porra, eu não falei os meus fetiches, porra. Já tem até o nome pro programa. Paranerd 96, 69, ao contrário, entendeu? Aí, boa ideia, aí, ó. Ah, ideia ruim. Olha aí, viu? Muito bom, e o legal é que vai ser foda pro fetiche do Alexandre. Você lembra daquele cachorro que vivia latindo no fundo do programa? Eu não sou zoófilo, seu filho da puta! Confesso que sofro de voyeurismo. Acho que quase todo mundo também. É, de uns 80% da população mundial. Porém, não consigo ficar olhando muito tempo. Fico querendo participar. Agora, opa, aí sim, moleque! E aí, vem curtir um pornôzão aqui em casa, filho. Não, mas olha só, tem que tomar cuidado, porque ela diz que ela sofre de voyeurismo. Como é que a pessoa sofre de voyeurismo? As pessoas que ficam olhando pra ela... Cara, de repente ela tá achando que voyeurismo é enxaqueca, né? É, né? De repente... Soft. Caralho, tô com voyeurismo agora. Fala, tô com a cabeça aberta. Eu sofro voyeurismo e já me imagino a menina chorando. Não tem ninguém pra ver ali, pelo amor de Deus. Gente, eu fico pelada! Alguém me voyeur! Alguém me voyeuriza aqui. Você sabia o que significa voyeurismo? É o quê? É do francês, que significa voyar. Voyar. Nossa! Parararararã! Não, eu tenho que editar isso, por favor. Eu tenho que editar isso. Edita então, ué. Continuando. Escatologia, de modo geral, não rola de jeito nenhum. Que bom, né? Como cosplays, já me fantasiei de muitas coisas para agradar na cama. Muito divertido, aconselho experimentarem. E caso de swing, tá aí uma coisa que nunca visitei. Vamos ver se consigo visitar esse ano. Aqui em Brasília tem um monte. Ai, merda aí, ó. Beijos e mais um cast 69 que vai entrar com meus preferidos. É porque ela faz coleção desses cast 69, que sabe que é o tema de putaria, né? Cara, só de sacanagem, quando tiver o Jurassic Cast 69, eu vou fazer sobre Paixão de Cristo. Só pra quebrar, pô, essa modinha idiota. Tem gente que vai achar que é masoquismo, pô. É snuff, né? É snuff. Cara, não dá, não tem tema aqui de filme que a pessoa não leve pra sacanagem, cara, não tem, não adianta. Cara, e olha só, a próxima pessoa que vai comentar, eu juro pra você, o pai ou a mãe do Alexandre pulou a cerca em algum momento. É, o Eduardo Cosso, né? Cara, desde que o Alexandre me falou, eu tenho um irmão, eu vi o Eduardo Cosso, acho que não sei onde, acho que foi no Twitter, conversando com o Alexandre, eu falei, é o irmão dele, né? Que é a cara do Alexandre. É muito igual. O Eduardo Cosso, nosso querido ouvinte com 1 milhão de jabás, né? Porque ele é do internetdiscada.com, do dimensãonerd.com, do cinemasmorra.com.br e do destinopoltrona.com.br. Nunca mais eu falo isso de uma vez só. E eu já falei isso duas vezes só hoje. Que merda. Parabéns pelo cast 69, tema muito apropriado para este número tão cheio de referências. Quando eu via fotos e vídeos na internet de putaria, ou vamos consertar a frase, né? Quando eu via fotos e vídeos de putaria na internet... Na internet de putaria. Porque a frase não ficou muito bem. Nossa senhora, velho. Tem uma conexão, tem uma normal e uma de putaria. A internet de putaria é aquela que você liga e ela cai. Porra, tá de putaria comigo, né? Caralho. Eu preferia aqueles com mais fetiches. Mas nem tudo eu aceito. Adoro chuva dourada. Too much information. Não dá. Qual o problema, filho? Eduardo Cosso gosta de levar um mijão na cara. Vocês são muito moralistas. Aham, tá. Não foi o que você disse da primeira vez. Não foi o que você falou da outra vez, não. O que eu escrevi da primeira vez? O que eu falei da primeira vez? Nem eu, né? Você falou que, caraca, esse cara tava assim já, não tava... Não, eu falei, pô, o cara tá falando isso, né, na internet e tal. Não tá, né? Aí depois vai na Campus Party, aí tipo, a mina joga um copão de xixi na cara dele. Fala essas coisas na internet. Eu quero dar pra você, bicho, todo mijado. Adoro chuva dourada, mas essa coisa de beber depois, estou fora. Ingerir essas coisas, acho péssimo, né? Como se fosse muito normal você só tomar um banho, né? Tá bom, deixa pra lá, né? Não gosto dos vídeos, digamos, normais. Eu gosto do algo a mais, né? O filme favorito dele é com o Kid Bengala, então, né? Não, o Kid Bengala pra ele é normal. Ele deve curtir aquele do anão. Você lembra aquele anão que participava, acho que do Pânico aí? Eu vi o vídeo daquele anão, é muito engraçado. Ele é tão pequenininho que ele ficava montado na coxa da mulher, velho. Ele parecia uma criança num touro mecânico, velho, assim. É muito engraçado. Ai, não curto essas coisas japonesas de chuca, tentáculos, esmagar insetos, entre outras loucuras. Peraí. Esmagar insetos? Essa eu não conheço. É, japonês tem disso. Eu não tinha escutado isso da primeira vez. Esmagar inseto. Esmagar inseto em casa de uma barata. Ai, cozinha assim. Tá bom. Valeu pelo excelente trabalho. Mesmo sem o Nerdmaster, o episódio ficou excelente. Ah, ficou mesmo. Ficou muito Faremos bom. Mais. Faremos mais. Ah, é? Não fala... rapaz... Ah, o que ele escreveu aqui foi: sem o Nerdmaster, o episódio ficou excelente. Vai, bota aí. Filho da puta. Tá bom. Outro comentarista, que aliás fez um comentário que eu adorei, foi o Vitor Hugo Mota. O que, que ele nos disse, Welton? Então, ele fez um adendo aqui, né? É, na parte que o Gabriel disse que tinha feito uma homenagem quando estava bêbado, quase achei que ele diria: mas quando fiquei sóbrio, vi que foi uma transa normal. Eu era que estava vendo dobrado. eu vou te falar, essa prova que piada infame funciona e é legal. Eu tive um amigo que fez homenagem. Mas o do bom ou do ruim? Não, do bom, duas minas. Uma das mulheres era a namorada da que ele estava ficando. Só que na hora não foi legal. Eu fiquei, pô, mó empolgadão. Eu falei, ih, velho, pô, como é que é? Homenagem, pô, que sonho. Caraca, eu nunca vou fazer isso e tal. Como é que é? Ele, velho, é bom e é ruim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque, no caso, bom se das mulheres não se conhecessem. No caso, no meu caso, as mulheres eram namoradas. Então elas, tipo, ficaram com ciúme. Uma ficou com ciúme da outra. A outra virou e falou assim, eu tô com uma mulher de quatro. Aí eu, pá, e de repente a outra parou, levantou, olhou pra cara da mulher e falou, você tá gozando demais. Negócio é esse, você virou hétero agora? Ai, vai merda e tal. Ai, que bom, não pá. Não, que não sei o que, velho. Ele ficou meio bolado assim com a situação. Comendo uma mulher e a outra brigando com a outra. Tá, cara, tu imagina a DR durante homenagem, cara. Que coisa bizarra. Vem cá. A que tá reclamando, vem cá. Aí na hora que ela chegasse, eu fiava dentro do topo. Pá, a mulher... Ah! Aí, Ai, vamos seguir ver. Calaveira, o que, que nos disse o Drug? O Drug escreveu: então quer dizer que no episódio 69, o mais polêmico do Paranerd até hoje, o Nerdmaster simplesmente fugiu? Yep. Que vacilo. Aí não, Nerdmaster. Aí não, peraí, como é que é? Aí não, Nerdmaster, aí não. É, então tá, Drug, eu boto em outro lugar sem ser aí, já que você é que eu acho que aí não, né? Tá, eu não vou falar mais nada. Eu lembrei agora, uma vez eu vou, porra, meu velho, o cara tava pegando a mulher deitada de quatro na cama, o cara torando a mulher. Escorregou e entrou no ânus da mulher sem querer. Velho, na hora que entrou a mulher deu um pulo, e o cara que editou o vídeo botou assim um alert vermelho, ficou... cara, muito errado, velho. Porque o bicho voltou depois reprisando. Aí a mulher pulou pelo vídeo aquele alert vermelho, aí fazendo aquele barulho de bomba antiaérea, sabe aquele ataque antiaéreo? Mas vamos lá, vamos começar. É. Brincadeiras à parte, eu sinceramente achei que o povo ia aloprar um monte e brincar com tudo. E não é que, apesar da brincadeira, com muita coisa, o povo levou bem a sério e isso fez o podcast ficar sensacional. Eu simplesmente sou super a favor dos fetiches, desde que todos os participantes estejam de acordo. e tenham bem definido até onde estão dispostos. É claro, né, filho? De acordo tem que estar todo mundo, porque se você não tiver de acordo, o ato sexual em que um não tá de acordo é estupro. Nível dos caras do Paranerd, velho. Uhum. Todos consentidos, imagina, velho. Falar com a mulher, estou aqui contra a minha própria vontade. Não, isso é estupro. Claro que tem muita coisa que eu pessoalmente não gosto e aí me mantenho longe, mulheres. Mas acho que se, acho que se é pro prazer do casal, ou mais do que o casal, ou a família, ou não que seja lá, né? O esquema é fazer e boa risos. Eu não sei o que pode ser com isso. É uma boa gozada. É boa gozada, né? É, não, boa gozada, né? Tá bom. O último comentário deste Paranerdia foi da Madre Ferg, sendo que o Ferg, as letras E foram substituídas por 3, né? Não gosto de gente que escreve assim. É, né? P4 Quederme 3. Oi? É o Paquiderme, é o P4 Quederme 3. A Madre é, no caso, F3RGI 3. Ele escreveu, o Gabriel escreve assim pra ver se ele fica menos Paquiderme. É, né? É. Depois eu conto o porquê do Parque Derme. Aí a Madre disse o seguinte: que coisa de tarado, tá amarrado. Madre, a senhora pegou certinho o espírito desse episódio. Parabéns. Isso, agora vai lá. Ela é rainha do bondage, né? Vai lá. Eu esqueci de refazer a piada. Esqueceu a deixa. Religiosos. Ai, tá acho bom. As quietinhas é que são as piores. Com certeza. Ficamos por aqui agora. Calaveira, meu querido, mais uma vez obrigado pela sua participação e principalmente pela sua opinião como psicólogo, que isso com certeza brilhantou muito para Orlando. E o Miotti, queridos ouvintes, vocês já devem ter percebido, ele deu uma saidinha, mas é porque pintou um problema. Ele teve uma emergência lá na casa dele. É, teve um problema familiar na casa dele, sério, sem sacanagem, pelo menos dessa vez, foi sem sacanagem, né? E ele não pôde participar. Ficamos por aqui. Fiquem agora com o Nerd Master Recomenda. Infelizmente, neste episódio não teremos as Crônicas Nerds, mas vamos lá. Nerd Master Recomenda. Recomenda, eu poderia dizer que não, que é um dos nerd mais recomendados, mais cheirosos, olha, mais lindos, mais adorei, que eu já tive, porque eu aqui não estou apenas com uma nem com duas, mas eu estou com 3 das lindas deusas do podcast Ilha Temícera. Eu estou aqui com Madame Dona Artemis. Diga oi, Artemis. Oi, Artemis. Atena, diga oi, Atena. Oi, gente. Oi, galera. Tudo bem? Bem. E aqui estamos com uma nova deusa, que não é só a DC que tem os novos deuses, a Ilha Temícera também tem, que é Iris. Olá, gente. Tudo bom? Tudo bem. Mas me diga lá, Madame Dona Artemis. Sim. Quando começou o Ilha Temícera? Data exata, 19 de outubro de 2010. É data exata de 2010? Não, é engraçado que você é a data, o mês e o ano, né? Não. Tá certo. E com quais deusas começaram a brincadeira da Eletenícera? A gente começou com 5 deusas, que era eu, deusa Atena, deusa Hestia, deusa Afrodite e Deméter. Afrodite e Deméter, infelizmente, né, tiveram que abrir mão, né, apesar da dor no coração que a gente e elas sentiram, mas por atividades, assim, extra podcast de carreira e tudo, né, elas tiveram que se dedicar mais. Elas tiveram que voltar pro Olimpo, né? É, mais ou menos isso. Mas começamos com as 5. Mas me diga lá, Artemis, ou até vamos passar pra Atena um pouco, ela também fez parte dos primórdios da ilha. De onde é que... Quem teve a ideia de fazer o Ilha Temícera? Eu acho que a bola tinha que ser passada pra Artemis mesmo, porque foi com ela que começou, ela teve a ideia e ela me convidou, na verdade. Eu vou contar pelo que eu sei. Conte, ué. Ela fez uma monografia com o tema dessa mídia, teve essa mídia como tema da monografia dela. E aí começou como um ensaio para poder ela fazer esse tipo laboratório. E acabou que a gente ficou e se acostumou já a gravar o podcast. E já tem 2 anos. Muito bem. Ela apresentou a monografia e tal, já tirou até nota máxima e tudo por conta disso. Quem é ouvinte do Ilha Temícera, ela sabe que ela tirou nota máxima no... Que vocês fizeram, vocês chegaram a fazer o podcast só pra anunciar que ela tirou a nota máxima na monografia. Mas me diga lá então, ô dona monógrafa, dona Artemis, onde é que saiu essa ideia? Por que falar numa monografia sobre podcast? Eu já tinha outros podcasts, eu participava de outros podcasts, né? Do Iniciativa Dharma, do Dimensão Nerd, tinha também podcast. Só que eu queria falar porque eu sabia que tinha muito pouco estudo com relação a isso. Era uma mídia que eu gosto muito. E aí eu acabei juntando o útil e o agradável, né? E por que Ilha Temícera? Essa foi uma ideia do Vinícius Schiavini. A gente, assim, eu planejava fazer um podcast, entre aspas, feminino, porque eu vi que na podosfera não tem tanta, né? Tanto podcast feito por mulheres. E aí eu queria uma coisa que caracterizasse meio isso. E aí ele veio com essa ideia, né? Da Ilha Paraíso, e eu achei ótimo, falei com as meninas e todo mundo achou ótimo também. E acabou ficando. Muito bem, muito bem. E me diga lá, Madame Dona Iris, quando é que a senhora entrou nesta brincadeira? Bom, eu entrei agora, bem pouco tempo, né? Nas comemorações, um pouco antes, né? Da comemoração dos 2 anos da ilha. Especificamente no episódio 42, eu acho que foi 42, que a gente falou sobre fofoca. Mas aí eu já tive uma participação, acho que foi em 2010 mesmo. A Artemis me convidou para participar de um episódio que a gente falou sobre cafajestes. E aí eu já tive essa participação. Esse foi o episódio que participou o Torinho, não? Não. Ah, não, desculpa. Não, eu não tinha. Não, eu não tinha lembrado. É sobre viados que apareceu. Pobre Torinho. Pobre Torinho é um cacete. Ele me roubou. Tá, ele me roubou a participação na ilha. Eu vou sacanear ele o quanto eu puder. Tá se vingando, né? Do chupa, né? Maldito. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a Ilha Temícera, uma das principais características do podcast da Ilha Temícera, é que só tem mulher. Ponto. Tanto nas podcasters como nas convidadas. É aquela história da... É aquela história da Ilha Temícera, o homem não entra. Aí, Madame Dona Artemis inventou de fazer um concurso pra escolher o primeiro homem a entrar na ilha. Concurso que eu participei, mas não ganhei, porque o maldito do Carlos Tourinho usou de um artifício que eu considero ilegal, que é aquela porra daquele site de filmes com legenda que tem 300 mil usuários. E acabou sendo o primeiro homem, entre aspas, a entrar. Não, e o detalhe é que foi por poucos. A diferença foi muito pequena. Foi, a gente, juntando nós dois, dava 5 vezes os outros candidatos. É, muito bom. E... quem sabe, no aniversário de 3 anos. Agora, vocês têm que me avisar isso com um pouco mais de antecedência, que no último eu também perdi, porque eu só fui, eu entrei nos 45 do segundo tempo, pô. Faz sacanagem. Uhum. É, foi mesmo. Pô, da próxima vez tu me avisa com mais tempo, tá, dona Artemis? Fala, pô, faz um favor pra mim, tá? Pô, pô. Tá, tá certo. Ah, mas me diga lá, madame dona Artemis, seus... dois episódios favoritos da Ilha Terceira. Então, eu tenho um episódio que foi o segundo que a gente gravou, que, assim, pra mim ainda é um dos favoritos, porque a gente se divertiu muito nessa gravação, falando sobre TPMs. O nome do episódio é Rainhas do Drama, e a gente falava sobre isso, sobre TPM, sobre escândalo, e a gente riu muito nesse episódio, assim, eu acho muito bom. O outro, tu me pegou de calça curta, hein? É, assim, é difícil pra gente, porque não é querendo ser, como é a palavra que a pessoa honesta. Gosta do que faz? É, não é modéstia não, mas, entre aspas, a gente faz... a gente faz um podcast muito bom, assim, na minha opinião. Eu ouviria. Eu também. E assim, é difícil, né, a gente escolher os melhores, mas dentre vários, eu escolho o 22, que foi o aniversário do ano, tanto pela presença do Tourinho, que, sei lá, foi muito, assim, divertido também. Eu não achei, horrível. Ela podia ter escolhido outro, podia, né? Ter escolhido pra poder outro, escolher, né? É, eu não achei. Que gafe, Artemis. Não só pelo Tourinho, mas também porque o tema eu achei muito interessante, assim, e o link que a gente conseguiu fazer foi muito bom, né? Sobre o primeiro homem na ilha, nossas primeiras vezes da vida. O episódio de nossas primeiras vezes foi sensacional. Só o Torinho que estragou, mas o resto foi tudo sensacional. E tu, Atena, teus dois favoritos? Eu pensei logo nos que eu gostei muito de ter feito, de ter gravado. E foi um dos primeiros lá no comecinho, Solteira e Fabulosa. Quando a gente tinha uma dificuldade maior com os áudios, éramos muito criticadas no começo. Até outro dia a gente ainda era muito criticada por conta disso, mas a gente tentava, não era de propósito que a gente colocava o podcast daquele jeito. Mas o Solteira e Fabulosa, que é o número 8, eu gostei muito de como a gente fez ele, de como a gente... os depoimentos de várias pessoas, a gente foi catando algumas fontes e foi trazendo os comentários de pessoas que eram solteiras e por quê, qual a dificuldade. E na época eu tava solteira, então foi muito legal. Não, eu não tava solteira, mas foi muito legal porque eu relembrei velhos tempos. E pra não me prolongar muito, o segundo é mais recente, que foi o Sangue Nordestino. Sim. Eu acho que a podosfera tava precisando de algo assim... mais voltado pro Nordeste, que é muito ignorado. Sim, é o episódio 40. E muito obrigado por ter cortado um dos meus, mas agradeço do mesmo jeito. Ai, não. Ah, tá bom, não, vai ser o seu agora, não. Agora eu ainda. Não! Bom, eu tenho cinco diferentes pra escolher, então. Ai, verdade, né? E assim, o Sangue Nordestino foi legal porque a gente trouxe meninas que não fazem parte da podosfera, a gente colocou no Twitter e tivemos voluntários, pessoas que se propuseram mesmo a gravar com a gente de alguns cantos do Nordeste. Então tem uma coisa assim muito especial nesse episódio pra mim. Foi muito bom ouvir vários sotaques daqui de onde eu vivo, da região. Foi um dos episódios mais gostosos de ouvir por conta justamente do sotaque, cara. Sotaque. É lindo. E acho que merece um parte 2 esse. Diriam, não quero falar uma coisa linda de Deus. Não, e o detalhe é que esse foi o primeiro episódio que eu não participei e a Atena foi a host desse episódio. Ah, olha, eu escolhi, nem foi por isso, viu? Olha, ela querendo se amostrar, gente, atenção. Mesmo. Foi, a Atena estava lá o tempo todo comigo, me guiando, gente, foi tão bonitinho. Mesmo. Gente, eu ficava doida aqui. Porque eu ficava ouvindo, eu acho que eu era até a host da gravação, né? E eu ficava ouvindo e as meninas comentando: ah, eu adoro comer macaxeira, eu adoro comer carne de sol. E eu pensando: ai meu Deus, eu adoro aquilo. E eu ficava falando sozinha assim. Aí lá editava: gente, eu amo isso. E ficava doida porque elas não liam. Ah, meu Deus, um desespero horrível. Okay. É muito bom. Iris, seus dois episódios favoritos, faz favor. Ai, meu Deus. Bom, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Já que eu tô há pouco tempo. É claro que a minha estreia, né? Que foi no 42, que eu comentei ainda agora no podcast sobre fofoca. Achei muito bacana. Uhum. E o último também, que foi sobre inveja. Sim. Também. Começando a nossa série, né? Dos Sete Pecados Capitais, que vai prometer, tá prometendo. É. Também gostei. Se fizerem a gula, me chama, tá? Ah! Então, pois é. Se eu pudesse participar sem a votação, mas tudo bem. Sim, agora se fosse assim, dos antigos, né? Que eu não participei, eu ia dizer também o do aniversário de 2 anos, de 1 ano, né? Com o Tourinho, que eu morri de rir, assim, ouvindo aqui o podcast. Pode falar. Tourinho é muito louco. Ele vai adorar cortar essa parte, né? Que a gente tá falando aqui. É. Eu sei que ele vai cortar essa parte. Não, eu vou cortar porcaria nenhuma. Vocês não querem assumir as coisas que vocês falam, eu vou cortar nada. Os meus dois episódios favoritos, um já foi cortado, que era o 40 de Sangue Nordestino, que eu tinha adorado, mas eu tenho outros de reserva, não tem problema não. Um que eu adorei, horrores, que eu ri, mas ri de quase cair no chão de tanto dar risada, foi o Arraiá das Deusas. Episódio 16. Essas mulheres, elas estavam loucas. Acho que elas só estavam tomando quentão, cara. Quentão ainda por cima. Porque foi um... Esse foi bom mesmo. Foi uma loucura. Ele só perdeu em questão de loucura, na minha opinião, pro episódio 23 de As Manias das Deusas. Uhum. Cada deusa com a sua mania. Porque é doido, não tem outro argumento pra você querer ouvir esse episódio. Ouvir é porque é maluco. É um episódio completo. É, das manias é bom, viu? É. Esse episódio do engraçado, né? Porque os episódios que a gente mais acha que isso não vai dar em nada, acaba fazendo sucesso. Porque você não é a primeira pessoa que fala que adorou esse do São João, mania, né? E o da mania. Esse do São João, eu lembro, não sei se você lembra, Atena, não sei se você participou desse. Mas a gente tava gravando, era quase dia de São João, então era fogos pra todo lado. Tanto aqui como lá na casa de Atena, porque Nordeste, enfim, né? E os áudios da gente estavam ruins. A nossa convidada não sabia nada de São João. Vocês vão chamar, não, é sacana. Vocês vão chamar pra falar de São João, Isabela Cabral, porra. É. Isabela Cabral sabe lufas, já sabe porcaria nenhuma de São João, tadinho. Não, e o pior foi a gente tirando onda o episódio inteiro com ela. Agora, Nadia mania, se chamaram a convidada certa. Madame Dona Tata Poa é uma maníaca no bom sentido da palavra, né? Na verdade, Tata não participou desse, participou do de cantadas. Não, ela participou do de manias, tá aqui. De mania, acho que ela leu os e-mails. Ah, ela leu os e-mails. É, então, foi. Tá bom. Então fui trollado pela minha leitura dinâmica. Não tem problema, não. O importante é que o endereço do podcast Qual é, Madame Dona Artemis? É o ilhatemissera.com. E pra quem não sabe como é que se escreve Ilha Temissera, em primeiro lugar, vá pro inferno, tá? Vá pro como é que é? Pro tártaro, né? Vá pro tártaro, que se escreve Ilha, né? I-L-H-A, e Temissera, T-H-E-M-Y-S-C-I-R-A, ilhatemissera.com, né? Isso. Muito bem. No Twitter de lá, qual é? É o @ilhatemissera, mesmo mesma esquema. É escrita, exatamente. E quem aprendeu a escrever da primeira vez, já aprendeu a escrever de novo também. E Facebook tem? Temos Facebook. Podcast Temissera é Atena. É. Podcast é... Peraí. É isso mesmo. É podcast Temissera. Podcast Temíssera, isso. Então é www.facebook.com/podcasttemíssera, porque algum idiota já deve ter pego o William Temíssera antes, muito bem. Uhum. Muito bom. E com essa, queridos, agora o Nerd Master Seal of Approval está mais cheiroso, porque vai um selinho para as madames donas deusas. Muito bem, ficamos com essa por aqui. Vamos lá.